Panorama Agrícola para 9 de agosto de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 9 de agosto de 2011, este é o Panorama Agrícola em noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: mais feio que briga de foice no escuro. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta terça-feira. São Joaquim realiza a reunião técnica da maçã. Suinocultura, simpósio Brasil Sul em Chapecó. Aqua Negócios Palmitos realiza esta semana seminário de psicultura. E na entrevista o assunto é o preço mínimo para os produtos da agricultura familiar. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para afastar as formiguinhas que aparecem na pia e no armário da cozinha, coloque cravos da Índia, que elas vão embora. É hora das notícias. O Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil enviará 53 mil toneladas de alimentos para os países da região conhecida como Chifre da África, no nordeste do continente africano. A expectativa é que dois grandes navios graneleiros deixem o Brasil nos primeiros dias de setembro rumo à África. Segundo o Itamaraty, o motivo da doação é o agravamento da seca que atinge a região. Somália e Etiópia são os países beneficiados por esse envio de alimentos do Brasil para a África. Além de enviar alimentos para a África, o Brasil também tem enviado toneladas de feijão para o Haiti. Mais de 9 mil toneladas de feijão que o Brasil está doando como ajuda humanitária ao Haiti foram selecionadas pela SIDASC em Campos Novos, Chapecó e Joaçaba, num trabalho de garantir a segurança alimentar na qualidade e quantidade desse feijão catarinense que está indo para o Haiti. Informamos que se encerram amanhã as inscrições para o vestibular de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina em licenciatura plena em educação do campo. Até amanhã, então, as inscrições para o curso que vai funcionar em Canoinhas, no Planalto Norte. A prova será no dia 28 de agosto, em Rio Negrinho, Irineópolis e Canoinhas. Outras informações pelo telefone 48-3721-9055. Também estamos anunciando aqui o prêmio de fotografia, o concurso fotográfico do 3º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. O tema: manifestações culturais nos meios rural e pesqueiro. 3 prêmios em cada categoria: colorido e preto e branco. Prêmio de internautas, prêmio do júri técnico, prêmio do júri popular. As inscrições gratuitas do concurso de fotografia de Piratuba você pode efetuar em qualquer escritório municipal da EPAGRE. E neste sábado ocorre em Caxambu do Sul a primeira festa do queijo e do vinho, uma promoção da Associação Vêneta de Caxambu do Sul e do Grupo Folclorístico Lácio D'Amore, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Coral Infantil Cantado, com expressão corporal do município de Caxambu do Sul. Dia 13 de agosto, então, a primeira festa do queijo e do vinho e o segundo encontro de grupos folclóricos em Caxambu do Sul. De hoje à quinta-feira, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denez, em Chapecó, acontece o 4º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e a 3ª Brasil Sul Pig Fair. Os eventos são para médicos veterinários, zootecnistas, produtores rurais e empresários do setor. Eventos que apresentam e discutem tecnologias e soluções para a suinocultura. Este ano oferece debates em sanidade, nutrição, manejo, bem-estar animal e mercado. Estamos anunciando para hoje, dia 9, em São Joaquim, na Casa da Cultura, reunião técnica promovida pela IPAGRE para os produtores de maçã. Esse mesmo encontro, essa reunião técnica sobre fruticultura de clima temperado, com foco na próxima safra da maçã, ocorre amanhã em Bom Jardim da Serra e na quinta-feira em Bom Retiro. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Laudemir Miller, secretário nacional de Agricultura Familiar do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele fala aqui no Panorama Agrícola sobre a política de preço mínimo para a agricultura familiar. O tema do preço mínimo ele tem uma complexidade bastante grande, tanto do ponto de vista de orçamento quanto do ponto de vista legal. Nós estamos começando a partir de agora, a partir deste ano nós estamos operando, e para criar o programa a partir do ano que vem, nós estamos mexendo no PPA, né? Nós vamos fazer toda uma modificação no orçamento do governo federal para viabilizar com que o MDA possa operar a partir do ano que vem, a partir do novo orçamento e a partir do novo PPA. E este ano nós estamos operando com um projeto de lei que a presidenta assinou no Plano Safra da Agricultura Familiar, que também altera o orçamento deste ano e traz do Ministério da Agricultura 300 milhões para o MDA para operar a política específica de preços mínimos para a agricultura familiar. Mas é para qualquer cultura da agricultura familiar? É para qualquer cultura da agricultura familiar, mas específica para a agricultura familiar. Como é que nós vamos... como que o programa acontece, né? Nós estamos identificando as praças, os locais, os municípios, as regiões onde existe a produção da agricultura familiar, que os preços estão muito baixos, e nós vamos atuar sobre essas regiões. Por exemplo, o caso do arroz, que foi muito emblemático aqui na região, a partir de agora nós vamos ter condição de entrar, por exemplo, no sul de Santa Catarina, poder comprar a produção de arroz da agricultura familiar ao preço mínimo. Então, a política de garantia de preços mínimos, ela vai justamente viabilizar, vai poder viabilizar exatamente isso. Com relação ao SUASA, Miller, quando um agricultor familiar de Santa Catarina vai poder, na prática, ter o selo federal e poder vender no Nordeste, por exemplo? Olha, nós esperamos que isso aconteça nos próximos 60 dias. O que é necessário para que isso se efetive? O governo do estado já tomou a iniciativa de pedir ao governo federal a sua adesão no sistema. O Ministério da Agricultura, que tem essa responsabilidade, está analisando o pedido que o estado de Santa Catarina fez. Nós esperamos que em 60 dias o governo federal, no caso o Ministério da Agricultura, possa conceder a adesão ao sistema estadual, e a partir daí todos os empreendimentos da agricultura familiar, sejam agroindústrias, cooperativas, que têm a fiscalização estadual, automaticamente poderão comercializar com a sua inspeção estadual, com o selo estadual, vão ter trânsito livre em todo o nosso país. Então essa é a nossa expectativa. Falou aqui no Panorama Agrícola Laudemir Miller, secretário de Agricultura Familiar do MDA. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nós estamos anunciando para esta quinta-feira, dia 11 de agosto, um seminário de piscicultura que será realizado no município de Palmitos, no oeste do estado, no Centro Comunitário São Judas Tadeu, no centro de Palmitos, com início às 8 da manhã desta quinta-feira. No seminário de piscicultura haverá três palestras técnicas bem interessantes. A primeira delas sobre a história da piscicultura. Uma segunda palestra sobre como deve ser feita a organização dos produtores. E uma terceira palestra sobre piscicultura, uma atividade rentável. Então, pequeno proprietário rural pode ter a piscicultura em sua propriedade como uma atividade rentável. Dia 11, quinta-feira, então, seminário de piscicultura no município de Palmitos, oeste de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.